galera, chegamos ao episódio 8 da temporada 2 de Rasmi Hotel Season Finale! É a sua vez! Oh. Aí a galera do hotel começa a fazer os planos de invasão da Torre V com aquele desenho, ó, lindo de criança da terceira série. Você tá elogiando muitas crianças de terceira série aí, viu? Elas conseguem fazer melhor. Mas tudo bem. O importante é que eles transmitiram a ideia e agora a gente transformou o episódio num daqueles, como é que eles falam? Um haste, né? É, haste. É um episódio de invasão e roubo, né? É o haste, é isso aí. Então tá, o Husker e a Cherry vão buscar o Angel. Sim, porque todo mundo acredita que o Angel tá lá contra a vontade. Não é que eles já sabem, mas eles têm a nítida noção de que o Angel tá na merda. Sim. O Angel tá lá contra a vontade, mas isso é com certeza absoluta. Tanto que a Charlie fala, vocês vão lá e salva ele com o poder da amizade. Se não der, joga um balde de água fria. Dá no mesmo. Ou um porrete. Também. Porra, depois a Cherry mostra como é que ela ela já tá acostumada a cuidar do Angel desse jeito. Mas vamos depois de ver isso. Enquanto isso, o Baxter e a Nifit vão hackear o sinal do Vox. E é o Baxter que vai botar a galera pra dentro da Torre V. Às custas dos benefícios dele, segundo o próprio Baxter. E a Nifit recebe ordem de protegê-lo a todo custo. Porra, pá, menina, é um prazer, ela já saca aquela agulha, espada dela, menina, eu tenho um papo pra falar sobre isso daqui a pouco, no final desse episódio eu vou lhe dizer uma coisa que talvez você já saiba, mas talvez não, dona Ana, mas eu acho que os ouvintes não sabem, mas calma que eu vou guardar isso pra daqui a pouco, vamos lá. Aí, enquanto isso tudo, a Veg, a Emily e a Charlie vão pra festa, tentar convencer a galera a não entrar em guerra, né? E enquanto isso tudo acontece, a Veg vai tentar destruir a arma do Vox. Aí beleza, plano feito, o Vox dá boas-vindas a todos. Zezé, Maestro, Carmila e o caralho a quatro. E quando chega a Charlie, ele joga um holofote nela. Bem-vinda, princesa! Cadê meu pai? Tá por aí em algum lugar. Não sei, tá caçando pato. Sei lá onde é que esse filho da puta tá. Temporada dos patos. É por aí. Você reparou aquela mesona lá que ele colocou pra todos os chefões do inferno? Eu fiquei olhando e falei assim, gente, parece almoço com as estrelas. Não é, mas é, né? Beleza. O Vox dando uma de Ayrton Rodrigues. Ô, meu, isso não dá certo. Isso é referência de velho! Referência de velho, taranã. Mas aí, beleza, a Charlie vê o Alastor, tenta chegar nele, o Vox barra ela, dizendo, não, você vai sentar aqui comigo do meu lado. E quando ele faz aqui comigo do meu lado, significa expulsa a Velvet e o Valentino. O Valentino sai numa raiva maluca. Ah, ele filha da puta, pilhado. É assim? Então não quero mais nada, não. Aí a Velvet, Val, agora não, porra! Cara, é que a gente tá falando, cara, a Velvet é a única com juízo na porra dos beijos, né, mano? Aliás, você reparou como a Velvet tá sempre trocando de roupa? E agora eu vou contar essa história. Existe um porquê. Sabe por quê? Porque a Velvet é uma bonequinha, tipo Barbie, tipo bonequinha mesmo de trocar de roupa. Você, não sei se você já percebeu que o corpo dela é todo divisória. Não, não reparei isso do corpo dela, não. Ela é relativamente a mais humana, né? Não, ela é tipo bonequinha, tipo Barbie mesmo. É boneca mesmo. Aí existe a teoria, porque não tem confirmação ainda, de que a Velvet tem essa aparência no inferno porque ela era uma influencer no mundo real que morreu desmembrada. Out. Eu acho que eles não vão mostrar porque não convém, né? Eles já mostraram dedinhos sendo comidos, né? Eles conseguem insinuar as coisas quando eles querem. Tá. Aí beleza, a Veg tenta pedir ajuda pra Carmila, que nega no primeiro momento. Foda-se, eu quero saber de nada com você e a tua namorada. Aí, enquanto isso, a Emily tá num telhado ali perto, coordenando a galera com o seu olhar angelical. Ela bota uma mão no olhinho e consegue fazer zoom com a mãozinha. parabéns pra ela. É Serafina, né, porra? É ela força. Tem poder. Então foda-se. Vamos ficar discutindo isso, né? Aí, enquanto nessa história, o Husker, a Cherry, o Baxter e a Nift invadem a torre e o Baxter acaba de perder os seus benefícios contratuais. Pois é, né? Ah, ele tá fazendo por uma boa causa. É porque ele gosta da galera que dobra o seu lençol do jeito que ele gosta. São amigos. Na verdade, ele gosta da Veg, né? Porque é ela que faz aquele hotel rolar. Na verdade, ele gosta da Nift, né? Gostar por gostar, ele gosta da Nift. Ele tem que dar uma desculpa, né? É. Aí, beleza. No céu, o Pentius, a todo vapor, tenta inventar a maneira de fazer a transmissão acontecer. Tá conseguindo, tá fazendo lá o trabalho dele. O Husker e a Sherry acham o Angel. E o Angel tá num bode, tá numa bad trip do nana. Sua opinião? O Angel Dust tá só o pó, viu? Não é, mas é. Ele tá destruidaço. Porque agora ele já tá se dando conta de que foi feito de gato e sapato, né? Mais do que usualmente, porque ser feito de gato e sapato com o físico dele, com o corpo dele, com a dignidade dele... Né, com a liberdade sexual dele, ele já... Que dignidade? Eu acho que ele não tem mais, não. Na dignidade sexual, ele ali não tem escolha, não tem... Ele faz o que o Valentino manda de acordo com o contrato entre eles. Mas ele ainda tinha um resquício de autoestima de dizer, quando eu tô fora daqui, eu sou meu dono. Aqui fora você não manda em mim. Uhum. Mas ele perdeu esse resquício de dignidade que ele ainda tinha, de orgulho próprio, ao perceber que não, você acha que você é dono de si mesmo, você tá aqui só no compre batom, compre batom, compre batom, e passando informações dos amigos pra quem só tá querendo prejudicar eles. Sim. Eu tô entendendo muito a bad vibe dele, viu? Mas aí, nesse meio tempo, o Baxter consegue invadir o sistema junto com a Nift lá do servidor do Vox. O Vox descobre, na hora que o servidor dele está sendo invadido, tenta impedir, mas não consegue, porque o Baxter não é burro, tá? É isso mesmo, o Baxter já tinha ali feito uns passos à frente. Ele não é besta, ele sabia que no momento que o Vox sentisse que as conexões dele estavam sendo mexidas, que ele ia contra-atacar. Sim. Aí a Charlie aproveita a chance e tenta falar para os infernais sobre os Serpentions. Enquanto isso, a Veg tenta destruir a arma, mas não consegue. E ainda acha o Lúcifer dentro dela. Cara, o Lúcifer tá muito chapado, tá? Isso me deixa zuretão aí. É que a máquina suga, parece que não só as energias dele, mas a inteligência, que já não é muita. Não é que suga a inteligência, ele suga a energia, mas ele burro do jeito que já é, sem energia, fica mais ureta ainda, né? Bom, mas pelo menos ele acertou com quem ele tava falando, né? Ah, é a namorada da Charlie. É, acertar, ele acertou. Aliás, ele não acertou o nome da Veg em nenhum momento nesta temporada inteira. Pois olha, nesta temporada eu o perdoo, porque nem a Veg estava acertando o próprio nome. Tens um ponto. Dou-lhe um ponto por isso. Faço questão de dar-lhe um ponto. Muito bem, parabéns. Aí o Vox tenta impedir a fala da Charlie, cara, e eu amo o Baxter nessa hora, porque ele muta a televisão do Vox, cara. E ele fala, eu sempre quis fazer isso. Que maravilhoso ele ter mutado o Vox. Sensacional. Maluco. Na primeira temporada que o Alastor deu uma zoada com o Vox e ele ganhou umas telas azul, eu já tinha achado muito engraçado. Agora ele ficar mutado, foi brilhante. Não é? Mas é. Aí, beleza, o Baxter e o Serpentius, eles vão começar a fazer a transmissão, mas aí a Velvet se mete, porque o Sharknado lá, o Shockwave, tubarãozinho, ele detectou a presença dos invasores e alertou a Velvet, porque afinal de contas, ele tinha que mandar pra quem tem juízo na porra dessa conversa, né? Sim, tô falando. É a mulher que vai fazer o serviço. Aí a Velvet consegue interromper a conversa, mas aí, Donana, entra no combate Nift! E começa um pega pra capar, uma porradaria gostosa entre a Nifit e a Velvet. Gente, a Nifit, ela é pequenininha, mas vou te contar, viu? Agora vamos lá, eu preciso... Ah, é pior que um Wolverine. Eu preciso te informar isso, e vamos ver se você... Não é como você não precisa concordar, porque já até foi confirmado pela Vizipop. A Nifit consegue cair na porrada com a Velvet, sendo a Velvet uma soberana, a senhora sabe por quê? Porque a Nifit também é uma soberana. A Nifit também é uma soberana! Maluquete das ideias? Sim. É, com o contrato preso no Alastor? Sim. Birutinha? Sim. Mas ainda assim ela é uma soberana. Ei! Olha, eu ainda quero confirmar essa questão dela ter um contrato com o Alastor. Sabe por quê? Porque eu nunca vi nenhum sinal de entre eles de correntes, como ele já fez com o Husker, como o Valentino fez com o Angel. Eu tenho a impressão de que a Nifit gosta e protege o Alastor porque ele é chiquetré das ideias e ele é um garoto mau. Olha, não te tiro a razão, tá? Mas é que você já viu o episódio piloto? Ainda estou devendo. Vai ver, tá? Tem no YouTube. Vai ver. Quando o primeiro a entrar no hotel foi o Angel Dust, como hóspede. Aí depois chegou o Alastor se candidatando ao cargo de gerente. Quando ele entra, é ele que traz a Nifit e o Husker pra dentro do hotel. E ele traz do tipo, ó, deixa eu abrir um portal aqui, ó. Vou trazer a Nifit. Pô, Nifit, agora tu trabalha aqui, tá? Agora eu vou pegar o Husker. Ô, Husker, tu trabalha ali no bar, tá? Então, eles são capangas do Alastor, entendeu? Sim, isso pra mim tá claro. Os dois trabalham para o Alastor. Só que o Husker é obrigado. E a Nifit, porque ela gosta do menino mal dela. É, que seja. Ela é doidinha das ideias. Mas ela é soberana. Sim, isso aí... Assim como o Husker é também. Sim, o Husker também é um soberano. Mas isso a gente já sabia na primeira temporada, né? Ah, o que a gente não sabe da Nifit é se ela é a soberana da limpeza ou da sujeira. A soberana da faxina. Da Cândida. Ai, mamãe. Meu Deus. Eu não entendi direito qual é o domínio dela, das baratinhas. Mamãe, beleza, Charlie chama o Pentium, né, tenta fazer a ligação da transmissão, mas como o Baxter foi impedido, ela não consegue. O Angel tá lá chapado, briga com o Husker e com a Cher, e a Cher, sabe o que mais? Foda-se. Ela pega num saco, segura o Angel no saco, já fiz isso antes. Traz um saquinho pra vômito. O Andrew dando saco. Ah, vou gorfar. Eu já fiz isso antes. Vambora. Ah, não. Peraí. A gente não pode pular a luta do Husky com o Valentino. Calma. É agora. Calma, bebê. Calma, meu amor. Que eles estão lá, pé ante pé, tentando fugir, né? Da conversa com o Andrew no saco. Mas quem aparece e descobre eles no ato? Valentino e a Robarbeira lá, robô do bar do Valentino, que é um robô, não é um demônio. Aí beleza, começa a briga, Cherry com a robota, e o Husker, que é soberano, contra o Valentino, que é outro soberano. Então é soberano contra soberano, tá ok? Ah, eu acho tão bonitinho os poderes do Husker, eles são todos ligados meio a truques de mágica, né? De mágica? Sim! Ele entra dentro do próprio chapéu e desaparece, ele joga cartas e dá o seu momento Gambit e as cartas explodem. Joga dado explosivo. Ah, que coisa fofa. Não é? E o legal é ele trocando depois informação com a... Cherry. Com a Cherry Bomb, né? Assim... Tá sabendo que ele enxerga mal o Valentino? O mariposão aí, ele não é bom das vistas? Uhum. Pois é, eles não precisam nem armar muito, né? Ah, quer dizer que ele não enxerga bem? Então pera aí que vamos fazer um truque gostoso com ele aqui. Mas aí, beleza, segue viagem, os infernais começam a ficar contra a Charlie por achar que ela tá mentindo. A Emily surge... pra tentar ajudar ela, mas nada adianta porque já tá todo mundo hipnotizado pelo Berbercanta Cabanda do olho do Vox. É. Aí, nesse meio tempo, continuamos a briga Nifit versus Velvet, e o Baxter que se soltou, porque a Velvet agora tá com a atenção toda na Nifit, e em vez de continuar a porra do trabalho dele, fica falando, Nifit, Nifit, Nifit, tá bom, tu ama Nifit, ok, a gente já entendeu isso, mas filha da puta, vai fazer teu trabalho, porra! Ah, dá um desconto. Imagino ele olhando a Nifty tocando terror. Deve ser algo encantador. Não, a Nifty brigando é um espetáculo. Não, isso aí eu tenho que te dar a razão que a Nifty brigando é um espetáculo, cara. Nossa senhora. E ela dá um couro na Velvet. Né? Segue viagem, agora temos a cena do Husker e a Cherry brigando com o Valentino e a Robô. Inclusive a Cherry dá uma garrafada na Robô que derruba a Robota. E aí o Husker faz um berebê canta lá, o Husker some no chapéu e cospe dados explosivos na cara do Valentino. E meu amor, como eu fiquei feliz com isso! Ele defenestra o Valentino do prédio! Yeah! Uma temporada inteira pra alegrar o Nerdmaster com uma defenestração! Minha palavra favorita, ele foi defenestrado! Yeah! Adiós, Valentino! Adeus, Valentino. Aí, beleza. Aí, papo vai, papo vem. O Vox consegue recuperar a voz dele, né? Ele prende a Emily, ameaça a Charlie. E o Vox ordena que a Charlie diga pra todos que ele é o pecador mais forte do inferno. A Charlie, num primeiro momento, não queria. Mas eis que, Donana! Se recusa. Alastor, chega e pede. Ah, Charlie, me faz esse favor. Mas esse fala é pra ele que ele é o pecador mais forte do inferno. E aí saem uns troços do braço da Charlie, que ela fez um acordo com ele, lembra? Ah, você vai me fazer um favorzinho. Então pronto, esse é o favor. Donana, eu nunca gritei tão alto na minha vida, porque graças a Charlie... cumprir essa favorzinho pro Alastor. O Alastor se livrou da corrente da Rose! Jogada de mestre para o senhor Alastor. Vamos e venhamos. Ele planejou isso aí. Esse golpe ele veio planejando lá de trás. Vocês lembram que teve aquele momento lampadinha, né? Aquele momento plim, quando ele saiu da conversa com a Rose? Ai, o plano aí, ó. Não, mas escuta, quando ele pediu esse favorzinho pra Charlie, a coisa era muito aberta. Eu fiquei, ih, meu Deus, isso daí vai feder, ele vai acabar pedindo alguma coisa pra ela, tenebrosa, tá? No final das contas, ela também se livrou do pacto com ele, né? Sim. Praticamente de graça. Sim. Não custou nem a alma dela. O que que acontece? Aí todo mundo se pergunta, mas por que que o Alastor conseguiu acabar com o pacto da Rose só com essa conversa da Charlie? Que o negócio era, qual é o pacto do Alastor com a Rose? Que o Alastor iria cumprir todas as ordens que a Rose desse... em troca dele ser o pecador mais forte do inferno. Só que enquanto ele acreditasse que o Alastor é o maior pecador do inferno, ele tá preso na Rose. No momento que a Charlie, princesa do inferno, admite em tela cheia pra todo mundo ouvir que o Vox é sim o mais forte, todo mundo passa a acreditar. Tanto que ele assume 100% de popularidade. E foi aí que o pacto caiu. Né? O Ibope dele foi literalmente pra casa do Carvalho. Explodiu no Ibope. Sim, sim. Aí, beleza. O Vox se vangloria, agradece a Charlie por ela ser uma merda, palavras dele, e ele encosta na Charlie. E, Donana, agora é que eu urrei, gritei, ri, me contorci, que o Alastor cai na gargalhada e diz pra todo mundo que rompeu também o contrato com o Vox, porque ele tava proibido de botar as mãos na Charlie, o que ele acabou de fazer. Ah, o Vox, quê? Isso aqui? Encostando na Charlie. Eu não machuquei ela. Eu não falei que você podia machucar. Eu falei que você não podia botar as mãos nela, seu asqueroso. E você bem que adora fazer isso o tempo todo, né? E ó, detalhe, eu achei na internet um vídeo de alguém que copilou todos os momentos, ou pelo menos todos os momentos que ele achou, aonde o Vox botava as mãozinhas nos ombros, puxando assim no braço. Ele tem essa mania de ficar palpando as pessoas. Todo mundo. É a Velvet, é o Valentino, é o Alastor, todo mundo. O Angel Dust, na hora do choque, ele pegou nele também. Todo mundo. O Alastor, o Vox tem a maldita mania de pegar em todo mundo. É por isso que o Alastor usou essa história de não pode pôr as mãos na Charlie, seu otário. E como o Vox é tapado, ele pensou que ele estava usando uma forma metafórica. Ah, eu não vou poder machucar a princesinha. Não, era não podia botar as mãos. Aí beleza, acabou seu contrato, agora ninguém mais segura o Alastor, e aí o Vox e o Alastor começam a porradaria. Mas cara, é a porradaria mais dura, mais doída que eu já vi, cara, porque o Alastor tá no poder total e o Vox tá no poder total, cara, e foi lindo. E é altamente destrutivo, né? Né? Tanto que o Vox tem que inclusive chamar a porra do Shockwave pra ajudar, e mais uma vez o Alastor aproveitou. Tá vendo? Nem pra bater em mim, tu tem que chamar a porra do teu pet. Tá certíssimo. Aí beleza, o Alastor começa a lutar com o Shockwave, o Vox tá desesperado na conversa, vai até o Força de Lilith, dispara de novo o Força de Lilith, só que dessa vez aqui mesmo no inferno, e detona pelo menos uma centena de pecadores, de infernais. É, ele tá tão desesperado tentando acertar o Alastor que ele não enxerga mais nada. Nem mesmo o fato de que ele tá destruindo o inferno no processo. Aí a Charlie e a Emily tentam salvar todo mundo do desastre e estão lá ajudando a galera. Nesse meio tempo, Donana, esse eu já estava feliz com este episódio. Eu fiquei mais feliz ainda porque Nifit consegue derrubar a Velvet e de novo ele a defenestra a Velvet do prédio! Hoje os vezes estão caindo de maduro. E é nessa cena que, se você olhar, a Velvet caiu e quebrou em pedacinhos. Por isso que eu falei que ela é uma boneca. Quando ela caiu, ela... Plash! Igual Barbie caindo do prédio, entendeu? Vou ter que rever esse episódio com mais cuidado. Vai lá e olha esse ponto pra tu ver. Bom, aí beleza, o Baxter consegue recuperar a transmissão, mas na hora que ele vai ligar a porra da transmissão, aquele disparo do Vox detona a porra do laptop. Ele fica, graças a Deus, não pegou nele na Nift, né? Mas a Nift chegou e falou: ô, merda. Torrou tudo o plano. O plano tava indo tão bem. Mas aí, não se preocupe, porque no paraíso, Serpentions vai resolver esse problema. Ainda não resolveu, mas vai resolver. Aí beleza, a Carmilla resolve chegar na VEG e falar: não, ó, destrói a arma pegando ali, corta aqui, corta lá, que eu vou cortar do outro lado. Ah, beleza, então tá, papapá. Mas nesse meio tempo, o Vox dispara contra o Alastor, e quem salva ele, Donana, a Emily, às custas de duas das seis asas dela. Oh, me deu uma afliçãozinha tão grande quando eu vi ela sendo atingida. Faz aquele gosto do... Ai. Né? Fazer o quê? E como a Sarah tava acompanhando tudo, né, lá do paraíso, é a hora que ela dá ordem pra Lu e o Abel descerem, mas é pra resgatar a Emily. É, não é pra entrar na porrada, não. É pra chegar e só buscar a Emily, porque foi o Serpente falou: não, confia em mim, eu vou conseguir a parada aqui, não desespera, não. Ah, então tá bom, ô Lute. Só desce, pega a Emily e volta. Não faz merda lá, não. Como se adiantasse alguma coisa falar isso com a Lute, né? Mas, Tá. Aí, beleza, a Carmila avisa pro Vox que ele, se tentar disparar de novo essa porra dessa arma, vai explodir, metade do pentagrama vai pro buraco. O Vox diz, sabe de uma coisa? Que se foda o mundo, que eu não me chamo Raimundo, ele vai disparar a si mesmo. E a Velvet e o Valentino simplesmente impedem o Vox. De maneira assim, até carinhosa, né, dona Ana? O que, que o Valentino fez pro Vox, o Vox parar com a putaria? Ele dá uma desconexão, né? Ele retira os cabos, por assim dizer. Ele arranca a cabeça. Quando o Valentino arrancou a TV, gente, da cabeça do Vox, cara, eu pensei, puta que pariu, matou. Não, não matou. A televisão ainda tava lá com a cabeça dele funcionando. Ah, tá. Não, pelo menos agora é pra parar de fazer merda, né? Então, tá bom. Pelo menos durante um tempo, né? Aí eles tentam fugir, né? Voando, porque o Valentino é uma mariposa, né? Só que fudeu, a asa dele tá fudida também. Aí, ih, caralho, deu merda. Tamo preso aqui agora. Aí, beleza, a Emily vai até a arma e começa a tentar evitar que a explosão aconteça. E começa, donana, meu clamor! É o que dou, com esperança que almas vão sorrir, dê a mão. Isso é o melhor You Are The World do mundo, cara. Melhor estilo You Are The World. Que aí começa a todo mundo levantar as mãos pra dar energia. Só que só pode fazer isso quem é soberano. Ou tem poderes equivalentes, que a Emily, óbvio, não é soberana, mas... Ah, Serafim. Então tá lá, Serafim dando energia pra fazer uma bolha em volta da arma. A Charlie, que não é soberana, mas porra, é a princesa do inferno. Então foda-se, ela também tem. Aí Jojo Husker, que também é soberano. E aí dá o poder dele também. E aí surge quem, donana, pra provar que é soberana? A Pichuquinha da Nift. Yeah! Aí todo mundo que não é soberano também tenta ajudar, só na base do encosta. Tipo o Genkidama, né? Dá uma encostada ali pra dar energia. Aí chega o Angel, a Cherry, o Baxter, a Veg e o caralho a quatro. Todo mundo vai junto, né? Olha, é importante mencionar que enquanto o pau tava comendo lá com o Vox, jogando raio pra tudo quanto é lado e causando danos e destruição, a turma da Charlie tava fazendo resgates. Tirando alguém machucado debaixo de um prédio aqui, tirando outra pessoa de outro lugar, colocando em lugares seguros. Quer dizer, os pecadores todos estavam vendo que a Emily, que a Charlie, que a turma dela tava toda tentando salvá-los, enquanto o Vox queria que todo mundo se fudesse. É bem isso. E não de um jeito bom, né? Mas como nem tudo são flores, dona Ana, nesse meio da conversa da canção do clamor, chega quem? Dona Lute e seu Abel, porque eles têm que resgatar a Emily. Mas você acha que a Lute tá ali pra resgatar a Emily, dona Ana? É, ela tá ali é pra querer sangue, né? E ela vai pra cima da Veg. Ela quer cegar a Veg, de novo. Cegar o outro olho da Veg, né? Aí começa uma porradaria entre a Veg e a Lute. E no canto tá lá o covarde do Abel se cagando de medo, dizendo que a visão não tá legal, nariz escorrendo sangue. Ele tá mal, viu? Ele tá muito mal mesmo. Ele tá mal. Ele pede ajuda pro pai. O pai dele é o Adão. E ele resolve tomar vergonha na porra da cara e manda a luz. Então vá se fuder! Já cansei de você! Pode parar, nós iremos voltar, vai me obedecer! E ele bota o capacete e surge uma porra de um Adão imaginário na cabeça da Lute atrás dele. Nossa, ela baixou. A Lute baixou a cabeça pro Adão. Caraca, eu falei. Chefe, tu viu quem é que faz a voz do Abel no original? No original? Não. É o baterista da banda Fall Out Boys. Olha! Foda! Muito bom! Parabéns! Eu só vejo no dublado, então não faz diferença pra mim. Mas tá bom, obrigado! Muito bom. É, mas ele tinha que ter mais rock. Tem que botar esse homem pra cantar mais. Porra, mas foi muito rock. Foi muito bom. Aí a Emily tá começando a perder as forças, porque, porra, ela tomou um raio no meio das asas. Foda-se, né? A galera tá começando também a esmorecer, vamos assim dizer. Mas aí, dona Ana, Carmilla Carmile e Zestio. O Zestio chega na Carmilla e fala: tomou vergonha na cara? Tomaste tu vergonha na cara, Carmilla? Então vamos ajudar eles? Bora, Zestio. Então bora. Eles também levantam as mãos e começam a clamor. Aí vai a Zezi. Aí vai o Maestro. Aí vai o Hatchet e o Prick, que são aqueles dois idiotas de cactos. Tal e coisa. Tá todo mundo começando a dar poder de novo. E aí, chega a Dona Rose. Vai ajudar não, filha da puta, pro Alastor, né? Esse não. Trecho da música tá na minha cabeça também, rodando. A Rose dá um esculacho, né? no Alastor. Vai lá ajudar, vai lá ajudar. É muito bom, cara. Ajude ele, seu traiçoeiro oportunista. Se quer meu poder, será um prazer, mas o que vai oferecer? Porque ele não tá mais no contrato. Quer ajuda? Eu ajudo. Mas conserta aqui meu cajado, me restaura o poder. É, ele não fala, ele só mostra, né? Não, mas todo mundo percebe que, a paga é consertar o cajado e devolver o poder pra ele. Yeah, no original ele ainda me dá uma de Hannibal Lecter, lembra o Key Pro Call, né? O dando que se recebe. Aí beleza, Rose e o Alastor unem forças pro clamor, né? Pra fazer a bolha. A galera agora consegue encher a bolha. Consegue encher a bolha. E nesse que enche a bolha, a Velvet e o Valentino... Ah, sabe o que mais? Foda-se, vamos ajudar também. Vá, tu foder. Deixa a porra da TV no canto aí, foda-se. Vambora também. Ah, aí, todo mundo. Cara, a Velvet nessa hora é muito engraçado. Enquanto a galera tá cantando a música direitinho, alguns trechos a galera canta frases fora do tom, né? Aí a Velvet tá pintando um climão... É muito bom, cara. Aí beleza, todo mundo se une. Tá todo mundo lá fazendo a bolha. Levanta a arma, leva lá pra cima. A arma explode sem ninguém se ferir. Meu clamor, pá! Yeah! O mais fofo é todos os soberanos. Um olha pro outro e fala assim: é, tá bom, deu tudo certo, né? Mas nunca mais vamos falar disso. Não, a Zezé que foi a melhor. Não, a Zezé nessa hora. Todo mundo concorda que isso aqui não aconteceu, né? Claro. Ô, oh, porra, ô, oh, caguei, foda-se. Tamo indo, hein? Valeu. Não, valeu. Só falou dizer valeu pelos petiscos, Vox. Não é? Mas aí, beleza, todo mundo comemora. O Serpentions consegue fazer a transmissão antes tarde do que mais tarde. Aí ele começa a fazer um discurso animado que o paraíso tem que... Não, o paraíso não quer brega, que a galera tem que ir contra o Vox. A tia ali, não, oh, Pentions, nossa, tu tá tão bonito, se preocupa não, a gente já resolveu. Ah, o pente... Ah, é? Que bom, né? Puta que pariu, de trabalho à toa que eu tive. Então tá, parabéns pra vocês! Fica nessa! Aí a Cherry... Ô, seu babaca! Tu esqueceu de mim? Cherry? Senhorita Bomb? Ah, eu queria muito falar com você! Eu queria muito falar com você, ô caralho, ô filha da puta! Fala aí! Tu me beija... Me salva, fala me morre. Aí, fala aí, ô caralho, fala aí teu cu, seu filho da puta, tu me beija, tu vira o primeiro redimido, me salva, e o caralho é quatro, e tu me fala aí, vá se fuder. Cara, o amor desses dois é maravilhoso, cara, puta que pariu. Tô sem jeitinho. Né? Pede desculpa o cacete, cara. É muito bom. Puta que pariu. Vai lá. Aí, beleza. Eles estão conversando. A Velvet e o Val pegam a cabeça do Val e voltam pra torre. O Angel vai atrás, porque o Val ainda tem o contrato dele. O contrato não quebrou do Angel. O Husker e a Cherry ainda tentam impedir, mas não conseguem. Coitado. Nossa, o Angel tava tão choroso nessa... Mas eu fiquei com a pena do Husker, cara. O Husker ficou com a carinha de... É, mas escuta, você veja como isso é um gesto do Angel Dust e ele não percebe, né? Que é um gesto que leva ele mais perto pra uma redenção. É o próximo da lista. É o próximo da lista. Ele tá se sentindo culpado por uma coisa que ele não tem culpa. Ele tava sob o efeito lá do olhar hipnótico do Vox. Ele não fez nada de propósito querendo prejudicar os amigos dele. E ele tá se sentindo culpado por causa disso. Sim. Tá pra baixo. Mas aí, beleza, papo vai, papo vem. A Charlie tenta de novo ligar pra mãe dela pra contar as novidades. Que dessa vez tá todo mundo fazendo check-in no hotel pelo motivo certo, ó. A Veg se tornou a gerente, em definitivo, e tomou vergonha na cara e resolveu ficar com a porra do nome Veg mesmo pra deixar de ser idiota. Enquanto que a Charlie se tornou a conselheira-chefe. Olha que bonitinho. Nesse meio tempo, o 666 News informa que foi o Valentino que foi o herói da situação e que foi tudo culpa de um suposto produto defeituoso da Voxtec. Talvez a empresa tenha que mudar de nome. Ah, inclusive ele pergunta pra ele: e o Vox? O que aconteceu com ele? Vox? Não, John, eu não conheço. John, eu não conheço, senhor. Eu senti uma referência aí. A Emily entrega uma carta da Cherry pro Pentius, que surta. Ela tá fazendo a ponte entre o céu e o inferno, entregando presentes e entregando cartas da Cherry pro Pentius. Quer dizer, o Pentius não vai pro inferno, não adianta. Foda-se, caguei, né? Não, bom. Ela tá fazendo correio elegante. Aí a Charlie encerra a chamada e eis que de repente, donana, o telefone dela toca e quem é que está ligando de volta? Mamãe? Babai, babai, querida! Mãe, e com minha. Isso terminou a temporada 2! Agora a gente vai ficar nesse cliffhanger, sabe Deus até quando? Não, ano que vem já tem. Já tem ano que vem a terceira temporada, já tá encaminhando. Assim, tá pelo encaminhando. Que eu sei, a parte de gravação de vozes já tá encerrada. Eu peguei um pedacinho de uma entrevista do Almir Talai, vulgo Alastor, e ele disse que já tinha terminado a terceira temporada e uma parte da equipe tava gravando a quarta temporada, sem falar quem. Uhum. Mistérios. É, ele consegue ficar bem misterioso, aquele menino, quando ele quer, né? Danadinho. Então fiquem por aí, ouvintes, e agora vamos pra próxima temporada, né? Vamos pra próxima série. Qual vai ser? Não sei, vamos descobrir. Até mais. Até, gente. Até mais.